3557, pronto para cópia. Afirmo. BP5557, autorizado para Sierra Bravo, aqui no Papá, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 119.8. Aciona 5436 BP5557. Autorização Minas. Aperzulo 10, Brilho, Aperzulo 16, Bravo, Aperzulo 30, após rota 360, nível, decola da 10, com curva direita, da El, saída. Ótima. 19.8, controle 5436 no transponder 5556. 5436, cotejamento correto, senhor. Somente após Dael, voa Leda. Após Leda, voa a transição ótima. 5557, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei Dael, Leda, Leda, ótima. Chamarei para o pushback acionamento. 5557. Não escuta? Chamou 5557? Afirmo, previsão para o pushback? Ainda não, senhor. Suficiente, é só para informação mesmo que eu tenho um tráfego para rebocar para 11. Obrigado. O Filipão e o Mike é solo. Salvador, 3601, não para cópia de autorização São Paulo Congonhas. San 3601, autorizado Congonhas 340, via Tesulo 10 até Bridge, após o Tesulo 16. Até agora da pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. 5462 é o transponder, controle 119.8. San 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 340, via Pesulu 10, Lídia Pesulu 16. Decola a pistão no zero, faz a colagem curva à direita. Dael Leda Motiva, a saída. O transponder 5462 e o controle de saída 1198, 3601. Cotejamento correto, chama pronto, 3601. Corre o TP 5557, agora pronto para o pushback de funcionamento. TP 5557, aguarde aproximadamente 3 minutos para iniciar isso. Gente, 3 minutos. 35557, colhendo com a equipe de solo, após a passagem do, da aeronave da Gol, está sendo rebocada a cauda, e sim, chama táxi. Após a passagem da Gol, autorizado, 35557. Sete, táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, reporta pronto. Pátio, Índia Alfa, reportará pronto, no ponto de espera, 1 a 0, 5 minutos. 355557, pronto, na volta, espera, 355557, autorizado, alinhada e decolar, pistão 90, vento 150, grau 089. Alinhada e decolar, autorizado, para 5557. Decolar 250, controle 198, boa viagem. Controle 198, grato, eu tenho um bom dia, senhor. Correção 3601, pushback acionamento no 04. Ponente aqui pro solo, chame pronto pro táxi 3601. Aí eu vou estar pro táxi. Azan 3601 para o táxi com 175 a bordo, 4 horas e 20 com... Azan 3601, táxi à direita, Índia Alfa no ponto de espera, reporta pronto. Índia Alfa vai reportar no ponto de espera pronto, 3601. Nosso Salvador é o Mike Bravo Delta? Mike Bravo Delta, prossiga. Solicito autorização para giro dos motores, aqui na posição 6 do parque principal, já autorizado pela Infraero. A gente confirma o seu designativo? Mike Bravo Delta, aqui na posição meia dúzia do parque principal. Ciente, reporta o termo. Ok, reportar o termo. Azan 3601, ponto espera da 10, pronto. Frisado, linha de decolar, pistão 10, vento 150 graus, meia dúzia nós, TAN 3601. Decola pistão 10, 3601. TAM 3601, decolada 59, controle 198, boa viagem. 98, bom dia, 3601.